Certo dia parei, procurando encontrar resposta. Pois não me conformava com a morte de um homem tão puro e santo. Este homem jamais pecou, propagava somente o bem. No entanto, foi pregado na cruz como um malfeitor. Padeceu no madeiro, derramou o seu sangue para nos dar liberdade e salvação. Hoje posso entender que aquele sofrer tinha que acontecer. Quando ele expirou todos os meus pecados, consigo levou. O seu sangue me redimiu, sangue este que ele verteu. Hoje sigo cantando em seu louvor. Padeceu no madeiro, derramou seu sangue para nos dar liberdade e salvação. Padeceu no madeiro, derramou seu sangue para nos dar liberdade. E salvação.